246, terça. Sem restrições para 2.000 pés, está autorizado e aliado. Para 2.000 sem restrições. Estou 1246, autorizado e aliado. Solo aos 33, direita 1219, solo. 1219, na primeira direita, 5973. 72. 95, azul 4235. 18935, muito obrigado, será uma boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, azul 4235, final de 7 milhas, visual. Azul 4235, continue a aproximação, reporte para cima do marcador externo, azul 4235. Assim eu farei o 4235, azul. Sou marcador externo, azul 433. Autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Livre de pouso no 0, azul 433. Guarda. 144. Ok, taxa à direita, vem ainda no ponto de espera Chame Torre, no 8.95, ajuste no 0, no 1 a 0, no 7. Bom voo. 4307, obrigado, boa noite, bom trabalho. Lima Borói, então, Xenema 3 e 1-3. Lima mantém pista no zero, Xenema 2 e 1-3. Ali mantém, 3 e 1-3. Quatro, 235 no solo aos 38, liberei a direita, chame o solo em 1219. Direita 219, azul 4, 235, obrigado, boa noite. Xenema 313, autorizado decolagem no 0, vento 1, no 0 grau, 09 nós. Alinha integral, Xenema 313. 11895. 295, 0. Norma 2, gol, Norma 70, boa noite. 1170, controle, boa noite. Ajuste 1097, desça para 4000 e voe direto, Duna pro ILS. Direto, Duna pro ILS, obrigado. Boa noite, gol 1246, dessa brisada, 1-0 visual e tráfego na carteira. Sente, aguarde pista livre, gol 1246, que é legal no 0 no 7. E 17, continua, 1246. Juliette, azul 4, 2, 3. Vem Juliette, portão 09, perto 235. Juliette, portão 9, azul 4, 2, 3. 4,6, autorizado pouso no 0, vento 1,00 graus, 8 nós. Livre pouso, pista no 0, 1,246. Oceano 63, 1,3, deixa o controle Salvador, meu cordial. Algum inconveniente se encurtarmos a sua trajetória na terminal? Pelo contrário. Gente, ao passar 2000, vou direto Mote, sob as instruções. 2000 Mote, muito obrigado. ajuste no 097, desça sem restrições para 5.000. Descendo 150. Canal 624 Salvador, desça para 6.000, ajuste no 017. 6.000, 1.0, 1.7, 6.2, 2.4. Autorizado. Que maravilha, obrigado. Gol 1170, desça para 2.000, está autorizado ILS. 2.000, autorizado, chamada estabilizada, obrigado. Pro 980, boa noite, prepara a saída PUC e aguarda a cópia, Recife. 6313, chame Recife, 1251. Direção com maior frequência? 1251. 1251, muito obrigado, boa noite, bom trabalho agora. São 3895. Chivag, estacionamento, reporte táxi. Azul 4980, cópia. Aterrizado Recife, nível 350, via Pezul 17. Decola 1-0, curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju, perfil de saída, acena 5527, controle Salvador 1-19, decimal 35. Do 4980, reporta pronto, portão 1. Cheque 3, chame a Toy, 11895, gol 1170. Obrigado. Salvador, gol 1170, boa noite. Boa noite, pode passar no externo, gol 1170. Passará passando externo, obrigado. Salvador, 4980, por favor, gol 1. Então 3895 já iniciou o portão 8? Iniciando agora, 3895. Gente. Azul 4980, autorizado, portão 1, reporta o táxi. Bono 888, vetoração para sequenciamento. Direita 240, casa de falha de comunicações. Ao cruzar a radial 290 de Salvador, vai curvar à esquerda, voar para a Duna e completar o ILS como número 3. Do pouso, pistão do zero, vento 1200 graus, 7 nós. Queria te chamar agora, uma centena com 7, obrigado. É 3895, táxi autorizado, até ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera Chametor, Rio 18 decimal 95, o ajuste na 097, é o número 2 no ponto de espera. 1888, desça para 3000. 3 topés, 888. Oceano 6224, está autorizado ILS. Chamaremos estabilizado. Uno 70, no solo 56, direita, 1219, salve. 219, boa. Salvador, é o Tati 980 para o SAC, 102 a bordo, 320, alternado Maceió. Táxi à direita, vem Inter, ponto de espera 118 decimal 95, ajuste na 097, bom voo, 4089. 317, direita, ponto de espera 1895, boa noite, ponto de espera 1898. Pronto, isso, voo 1170. Boa noite, voo 1170, via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão no zero, gol no 177. Está autorizado em ALF. Sim, para 2010, esquerdo 40, reporte estabilizado, gol 882. Salvador, bom dia, boa noite, 131, sem informação em frente. 3178, é o controle. Desça para 4000, ajuste 1097 e voe direto do Duna FLS. 6224. A gente checa o trem, chame torre 11895. Obrigado. Torre Salvador, boa noite. Eu sou 4980, ponto 010. A linha decola sem parada? Ah, firma 4980. A linha decola sem parada, vento 110 graus 8 nós, azul 4980. A linha decola sem parada, 4980. Torre, ou Janeiro 6224, final 10. Janeiro 624, informa o tráfego da Azul, Embraer, alinhando agora para decolagem, pistão no zero, continua a aproximação, aguarde pista livre, Kennegal no 0 no 7. No 0 no 7, aguardando. 3, Salvador, boa noite. 3, 2, 5, ponto de espera pronto, tudo certo. Mantenha o ponto de espera, tá 3, 8 no 5. Mantenha, 3, 8 no 5. 3, 5, 0. Já é o Zulu 10, being a cordial flight plan route. Take off runway 10, after take off left turning, departure is Puka, and Zipar transition. Call code is 5525, and departure control 119.35. Yeah, Europa 084, 2-Madrid flight number, flight number 350, runway 10, after takeoff, left turn, SID, Puka, squawk 5525, on frequency airborne, 119.35, standing 11, we are ready for push, standby. Okay, standby to push, confirm the first array is up as Zulu 10, and your transition is Zipa. Departure is Puka and transition Zipa. Puka SID, transition Zipa and upper Zulu 10, sorry, my name is Europa 084. Feedback is correct, standby to set up and push. Standby. Prosseguindo autorizado, só retificando é Puka. Levando espera, o Thunder Z do 5 tem mais, só tem mais uma aeronave para chegar no campo de Salvador. O Thunder Z do 5. Sarah Ben Push, come arrive for taxi, Europa 084. You for Push, MSTAR, we'll call you back for taxi, Europa 084. Olá, Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, a gente está Alfa para Galeão 400. Rio 5972, é? Afirmativo, senhorita. Negativo, Renato. Ok, seguinte, mantém a escuta e aguarda a cópia. Mantém a escuta. Ou Chanel 6224, livrado. Chanel 6224, táxi autorizado via Alfa, chamantes da Juliette. Chamantes da Juliette, amarelo. Alô, Salvador, do 4959. Delivery pouso na 10, baixou e travou, com 888. Salve Salvador, é o TAN 3305 para autorização de trato para Recife, nível 330. TAN 3305, número 3, aguarda cópia. 6224, via Juliette, portão 03. Via Juliette, 03, 6224. Antres 1178, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado, semana estabilizada, Antres 1178. Good night, stop of the taxi and fuel holding point, runway 10, via Maple. And taxi Angel, holding point, contact tower, frequency 118.95, 18.0.17. We are clear to taxi for the main apron and taking the holding point runway 10, contact tower 1895 and unit 10170/84. Salvador, Gol 888, boa noite. Boa noite, Gol 888, via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 980, chame Recife 12545. Recife 2545, pro 4980 Azul, boa noite. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 360, decolagem da Ana Zero, curva à direita após a decolagem, perfil de saída da El Leda após o ADCT Porto Seguro, após Caravelas, Charlie Vitor Lima, após conforme a rota. Aceno transponder 5542, Salvador Apera 1199, decimal 35. Autorizado o Galeão 360, decola da 10, primeira curva à direita, na saída da El, após Leda, após Porto Seguro, após Caravelas, Charlie Victor Lima. 5542, o transponder, 119.35, controle, o Rio 5972, está no pátio de carga, posição 7. Está correto, Rio 5972. Havia solicitado nível 400, confere? Afirmativo, senhorita. Ainda tem interesse? Só um minutinho que eu vou coordenar junto ao centro. Se possível, eu fico agradecido. Ok, estamos aqui. Obrigado. O 5972 já escuta? Siga, senhorita. Autorizado, nível 400. Cancela a coordenação, 5972. Alfa da Juliette, Gol 988. Via Juliette, portão 04, Gol 988. Portão 4. Line Echo, runway 10, Europa 084. Via Golfo 677, decolagem zona 0, curva direita. Perfil de saída Coral, aciona 0277, controle 199, decimal 35. Na 40, Golfo 677, decolagem 0, direita, saída Coral. 0277, 199, controle azul, 4999. Só o nível novamente? 140. Correto, azul 4959, a porta pronta, pede 3. Contará. Salvador, boa noite, azul 5001. A informação é a X-Ray, Guarulhos 360, pode. Centro número 2, mantém a escuta guarda-cópia, azul 5001. Tá 3305, cópia. Pronto, cópia. Tá 3305, autorizado Recife, nível 330, via perto do 197, decola da 10, curva esquerda, Pucagê, Maracaju, perfil de saída, aciona 5534, controle 199, decimal 35. 3305, autorizado para Recife, nível 330, pela Amperzulu 97, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5534, 1935. O 3305 está pronto para o pushback acionamento na posição 7. 1895. 2895, 3178. Reporta para o táxi. Autorizado pushback, acionamento, tá? 3305. Visual, baixar e checar. Sua aproximação, aguarde pista livre, então 3178. Guardando. Decola da 10, curva direita, da Eule da Morte, roupa perfil de saída. Aperta da 10, primeira via até Tango Bravo, Eco, Taubaté. Aciona 5540, controle 199, decimal 35. Guarulhos 360, autorizado via Perugulu, 0 Taubaté, decolando 00, Léo da Morte, 5540, transponto 1935, controle 4101, no portão 9. Azul 5001, correto, reporta pronto, pushback, acionamento, portão 9. Papa 384, Airborne 812, contato Salvador Departure Frequency, 119-35. 119-35, Origin Europa, 084. Nama 3178, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 grau, 7 nós. De pouso no 03, 178. Departure, 1-9-0-5-8-4-3. Alpha 084 Control, ready, contact Pacific Clear. Cuidado,

Salvador, boa noite, Azul 2774, sente da informação Alfa. Bom andamento. Autorizado. Dona, voo 73. 4, boa noite, prepara a saída coral e aguarda a cópia. Gente, saída coral 2774. Salvador, boa noite, 3178. Boa noite, são 3178. Via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, são 3178. Juliette, na 3178. Gente, mantém antes da Juliette. Mantém o 3178. Quando vier Juliette, portão 6123178. Juliette, 6123178. Desça para 4000. 4000 pés, voo 723, portão ajuste 17. Ajuste 1017.5. Obrigado, 17.5, voo 723. Para o táxi azul 5001, no Fernando Ribeirão Preto, 450 com 57 para a troca. Azul 5001, táxi favorizado da ponto de espera via Pátio Índia. No ponto de espera chama a torre, no noite de 995. Com ajuste na 097, tentando tráfego da TAN. Ono 097, parte ainda, ponto de carona 0, chama a próxima noite, chama a próxima azul, 5001, obrigado, direito, uma boa noite, boa noite. 273 para formação Alfa. Paulo Rio 5972, posição 7, partir de carga, para o puxa. Rio 5972, já passa táxi. Passa táxi, Rio 5972. Loja 20, 1935, controle bom voo. 0935, boa noite. 1723, desça para 2000, está autorizado aproximação e alerta. Autorizado para 2017, reportará estabilizado, voo 723 agora. Controle Salvador, 03305, decolado. 03305, decolado, é o controle. Contato radar, prossiga como autorizado. 03305, subindo na saída. É o 9973, boa noite. Mantenha escuta e aguarda, número 2. Azul 2774, cópia. Pronto, 2774. Autorizado Porto Seguro, nível 160, via Golf 677. Decolagem da pista na zero, curva direita, perfil de saída coral. Aciona o transponder 0276, controle 119, decimal 35. Ciente, Porto Seguro, 160, decolagem 110, curva direita na saída coral, via Golf 677. 0276, transponder, controle 1935, azul 2774. Correto, azul 2774, acorda pronto. Fizeram 9973, cópia. Fizeram 9973, com fins, autorizado, nível 360, via Perzul 1-0, por base, a Perzul 1-6, após conforme a rota, decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, lida após Motiva. Aciona 5536, controle 199, decimal 35. 25.45, over. Posição do federal? O cotejamento foi correto. Acho que é 2 aqui. Ok, está autorizado, reporta o táxi. Salvador, azul 4959, para puxa de acionamento 43. Aguarda azul 4959. Aguarda. Solo Rio 5972, com 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando o barulho para o carro. Taxi em frente, Rio 5972, segunda direita, via Índia, no ponto de espera, Xime Torre, no noite, decimal 95, ajuste na 0, 17, bom voo. Gente, em frente, via Índia, no ponto de espera, 1895, no 0, 97, obrigado, bom trabalho, 5972. Controle, boa noite, Azul, bom dia, Azul 5004. Azul 5001 é o controle, está em contato, radar prossiga como autorizado. Salvador, uma boa noite, Roteira 2590, com informação alfa. 02590, ao controle. Algum inconveniente se encurtarmos a sua trajetória? Desejamos isso, se possível. Positivo. Ajuste 1097, desça para 4000 e voe direto turno para o ILS. Desceram para 4000, com 1017, turno presente. Agradecemos o 2590. 1097, boa noite. Boa noite. Direto Mote agora. Direto Mote, muito obrigado. O voo 1723, externo baixado, travado, estabilizado, down, 1-0. Antes chame Torre, 1-1-8-9-5, gol 723. 1-9-5, um belo trabalho, hein? Até a próxima. Boa noite, amanhã. É, um grande abraço. Obrigado, Azul 4959-73. Pode considerar autorizado, Azul 4959. Pono 723 na escuta. Na sua escuta, 723. Estabilizado, na sua escuta. Autorizado por 1-0, vento, 1-1-0 grau, 099. 1-1-0, 099, pulo autorizado na carteira 1-0 para o gol 723. E o 5972, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado além, manter pista no zero. Após a passageira da Gol, ali manter no zero. Janeiro 6224, autorização Aracaju, por gentileza. Janeiro 6224, boa noite. Mantenha a escuta agora, por um minutinho. Boa noite, boa noite. Sete, dois, três, no solo dos nove, direita, 1-2-1 no nove, solo. Direita 1219, gol 723. Autorizado decolagem no 0, vento 1-0 grau 2-9. Autorizado decolagem no 0, 5-9-6. Salvador, boa noite, 0-9-9-7-3. Geral, após a corrida do Rio, ali mantém no 0. Rapaz, o Rio ele mantém, serão 997. Quebrou, era nada mais lento. Direto Duna, o 2590 em destino para o 50. Cojuxina 0, 17. Pátio 3, Pátio 1, no Índia, ponta de espera 1118 na Duna. Alô, Salvador, azul 2774, pushback acionamento. Azul 2774, parte 3 de Porto Saco. 3A, 2774. 35. 35. Controle Rio 5972. Boa noite, livrando 3 mil pés para 4x0. Rio 5972, controle, meu cordial. Está em contato radar, vou ir direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro 5972. 08-9723, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 68, terça para 6 mil, ajuste no 097. 6 mil, 0097, boa noite, 68. Chame Recife 125 ano. Xena 6224, cópia. Prossiga. Xena 6224, autorizada Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, rua esquerda, perfil de saída Conde, após o golfo 677. Aceno transponder 0275, controle 119, decimal 35. Nível 190, autorizado Aracaju, decola pista 10, curva esquerda, feita Conde, o transponde 0275, controle 119-35, 6224. Correto, reporta pronto, portão 3, 262-24. Obrigadão. Sato, Salvador, Cordial, Rio 5.